Atlântida. E eu vou estar botando som hoje à noite no Live Sport Pub, quem tiver afim de muito pisar. Muito bem, vai lá tomar uma, vai tomar uma Coca-Gelá, fala, Potter. Eu vou ficar em casa hoje à noite com meus pais. Boa, Potter. E tu, Porazinho, o que vai fazer? Vou ficar em casa hoje à noite com meus filhos, com a minha família, que é o que eu faço todas as noites, cara. Que e não tem coisa melhor no mundo. Que maravilha, Porã. Tem. Pra mim não tem. Levar a família pra Disney. Pode ser, quem sabe. Até no Beto Carreiro. Já foi pra Disney, Geiso? Nunca mesmo. E pro Beto Carreiro? Não, mas... No Parquinho da Redenção, já foi? Já fui. Agora eu tenho que contar pra vocês que eu não contei. Tu és o Alexandre Fetter, né? Quer te apresentar? Isso, pode me apresentar, por favor? Esse que estava falando, estava nos apresentando, é Alexandre Fetter, o magnânimo. Obrigado, Boré. A gente tá aqui no programa dele. O melhor de tudo é o cara caminhar na rua e as pilas que tá... Magnânimo! Então aqui é onde? Aqui, o Magnânimo. No Pretinho Básico. O programa do Fetter. O programa do Fetter, ele não cede o espaço. Isso. Uma coisa que ele faz muito bem. Mas o espacinho todo, um pouquinho pra cada um. Irmamente. Tem os cavalinhos, né? Aí, cara, eu tô lembrando de uma aqui que eu fui no Parquinho da Redenção esses dias aí. Então vamos andar de pedalinho? Não, no Parquinho da Redenção não tem pedalinho. Não é no Parquinho. Na Redenção, no Parque Corrupira. Aí eu, tipo assim, né, eu falando pros guri, olha lá o cisne lá, gurizada, olha cisne. Que legal, vamos andar naquele cisne que é maior, né, tem volante, isso, né, tem direção, isso, né. Olha o Celso, vai gostar do cisne, tem volante, é isso aí, vai gostar. E aí, cara, chegando lá... Mas só lá, tem um volante. E aí, chegando lá. Os meus filhos, agora vocês escolham aí, filhos e tal. E aí eles escolheram o barquinho pequenininho pra andar. Contigo junto. E o pai quase não entrava no barquinho pequenininho. E pro pai dirigir o barquinho que não tem volante, tu tem que ficar aqui, ó, numa manivela. No manche, tu sabe fazer, não sei. Cara, foi momentos de terror e pânico. Achei que eu ia afundar com os meus filhos no laguinho da Redenção. Que isso, Porazinho. Deixa eu dar aqui o nosso abraço aos patrocinadores deste programa, cara? Os queridos da Damilera Moda está na rua, Telefonia Big e a A partir de hoje, ou até ontem, nós tínhamos a parceria do Big e da Damiller para este Pretinho Básico. E a partir de hoje, nós contamos também com a parceria da Sicredi. Gente que coopera, cresce! Isso aí! Esse é o slogan do Potter. Pra quem não tá ligado, cresce. Tu que não tá ligado o que é Sicredi, Geiso, porque tu é certo que tu não tá ligado. É mínimo. Não tem a menor ideia nem de onde tu anda nesse momento no mundo. Sim. A Sicredi é um sistema de cooperativas de crédito que reúne 119 cooperativas em 10 estados do Brasil. Tem 1.130 unidades de atendimento, 1.800.000 associados e é a sétima instituição financeira do Brasil em número de pontos de atendimento. No Rio Grande do Sul, o Sicredi está em 88% dos municípios, quase todo o estado coberto pelo Sicredi e é a instituição financeira com a maior rede de atendimento do estado. Um abraço pro Ivan Novelo, que é gerente de comunicação e marketing da Central Sul do Sicredi, que escolheu o Pretinho Básico para anunciar aqui este baita produto, esta baita parceria que a gente ganha com a Sicredi. Obrigado, grande abraço aí, Novelo. Tamo junto! Novelo! Que é isso, rapaz? Vamos aos destaques comentários do Clique RBS aqui. Nós temos um incêndio no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, colocando casas em risco em Palhoça. O fogo atingiu a área da Praia do Sonho e chegou perto de casas também. De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores avisaram sobre o incêndio por volta das 10 horas de ontem. Uma guarnição foi ao local para extinguir as chamas que se aproximavam dos imóveis. O fogo chegou a cerca de 500 metros dos imóveis e o Parque da Serra do Tabuleiro é a maior unidade de conservação de Santa Catarina. Eu já passei um carnaval na Praia do Sonho. E aí tinha um ladrão que entrou lá. Lembra que eu contei que tinha 15 pessoas e 15 celulares numa mesa, né? Certo, ele levou os 15. Não, levou 14. Deixou do Nego Matheus. O pior deles, que era o Nego Matheus. Que era bem ruim do Nego Matheus. Era tão ruim que nem o Larápio. Não tinha mais o tecladinho. Lembra os primeiros celulares, você desmontava todos eles? Certo. E tinha uma a borrachinha dos números, ela era atirável, assim, lembra? Isso. É, o do Matheus não tinha mais a borrachinha. O meu é assim, meu. Muito ruim, deixou o ladrão lá. Após 11 dias, greve dos servidores da saúde de Porto Alegre termina. A decisão de suspender a paralisação e voltar ao trabalho neste fim de semana foi tomada em Assembleia Geral da categoria e contou com a aprovação da grande maioria dos grevistas. Ontem, a prefeitura apresentou uma nova proposta que prevê desconto dos dias parados em agosto, mas sem gerar impactos em gratificações e também na vida funcional. A paralisação não atingiu os médicos. Atendimentos em postos de saúde vinham sendo prejudicados desde o início da greve. Então tudo voltou ao normal, ou pelo menos quase isso, né? É. O Ministério da Saúde defende aumentar o tributo de cigarro e bebida para financiar a saúde. O Alexandre Padilha também propôs a ampliação da parcela repassada ao Sistema Público de Saúde do seguro DPVAT, destinado a financiar a assistência médico-hospitalar de vítimas de acidentes de trânsito. O Padilha, Alexandre Padilha, justificou o aumento dessa fatia ao afirmar que 30% a 35% dos leitos do SUS são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Rapaz! Que isso, cara? Olha aí. Agora eu me lembrei do Padilha. Vai pra casa, Padilha! Lembra quando que era a parada? Era do Jô Soares esse personagem. Era do Jô Soares. Ele chegava numa festa com uma mulher gostosa. De uma gostosa. E os caras... Padilha, vai pra casa, Padilha, vai. Eu ouço isso sempre quando chego nos lugares. E aí no futebol era inevitável, né? Os caras vão na social do Olímpico. A mulher do Padilha é uma mala. O que que adianta ser gostosa? Os outros veem a gostosa. O Padilha tem a mala. Não, pois é, mas é que aí... Ah, pelo menos é uma mala gostosa, né? Aí no futebol, aí chegava um cara com uma baita de uma gostosa lá na social do Olímpico, aí a galera começava, ô Padilha! Padilha, vai pra casa, deixa tua mulher e volta. Quem tem que ir pra casa são as sociais, né, dos estádios, né? Não, mas é que o Padilha é dos anos 80, a época que eu frequentava social. Hoje ele é escrito sócio, né? Hoje o cara entra sócio. Dilma entrega novos leitos do SUS em Canoas. Por falar nisso, cara, eu queria pedir desculpas pra nossa audiência e pra vocês também que tem que aturar essa minha voz anasalada, fanha, xarope. Tua voz tá legal, mano. Lembra o Bob Dylan? É um saco isso. Sabe assim, ó. Hey, Mr. Tambourine, play a song for me. Olha só, o Bob Dylan fez rock, né? Cantou folk assim com essa voz. Mama, I'm come falling. Isso aí, Magnata. Eu canto a minha regueira assim com essa minha voz, Babilônia em chama. Não é fácil, não é fácil. Na ocasião, 110 novos leitos do SUS para o Hospital da Ubra em Canoas foram entregues à população. Isso foi hoje. Com o investimento, o hospital vai disponibilizar um total de 285 leitos ao SUS. Com estes 110 novos inaugurados ou entregues pela Dilma. Foi entregue, né, em Novo Hamburgo, ontem ou antes de ontem, uma casa de saúde, assim, que é uma espécie de pronto-socorro, né? Que é pequeno, tudo mais, só pra região de Novo Hamburgo. E sabe quanto é que custa por mês ele? R$500 mil. É muito caro, né? E não é um hospital, cara. É um pronto-socorro, uma espécie de pronto-socorro que vai, as pessoas para chegar para ganhar atendimento lá, tem que estar precisando mesmo e tem que apresentar um comprovante de residência. Porque quem é de São Leopoldo, só, claro, chegou alguém lá morrendo, vai ser atendido sempre. Mas assim, com, né, gripado, não sei o que, tem que comprovar que é de lá. E aí o que me chamou a atenção na notícia é que custa R$500 mil por mês um pronto-socorro. Imagina quanto custa um hospital grande, cara. Pois é, cara, mas tu tem funcionários, não, né? Tem material de expediente, luz, tem um monte de coisa. Gerador que tem que ter. Imagina que cada funcionário vale dois pra empresa. É tudo que a empresa paga pra ti e tudo que a empresa paga pra ti via Previdência Social. O Arthur tem uma informação sobre essa de Canoas, aí, que eu acho que é tudo isso aí mesmo, né? Quanto é que vai custar isso por mês? Vai ser 1,5 milhão por mês. Um milhão e meio de reais por mês. Tu vê. É, cara, mas caro, esse é o tipo, né? Esse é o tipo. E aí divide a conta, desculpa, mas a lá em Novo Hamburgo é uma boa parte a prefeitura de Novo Hamburgo, uma outra boa parte o governo federal e uma pequena parte o governo estadual. Mas isso aí não é gasto, isso é investimento, né, cara? É isso aí. Na boa. Essa é a verdade. Floripa e Porto Alegre têm cestas básicas entre as mais caras do Brasil. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica registrou o preço de R$271,25 em Porto Alegre, a R$266,75 em São Paulo, ou seja, Porto Alegre tem uma cesta básica 5 pila mais cara que em São Paulo, R$5. A terceira cesta básica mais cara é a de Floripa, com R$260. Em São Paulo, as pessoas que fazem a mesma profissão que a gente aqui, seja qual for aqui, ganha mais. Certo. Ou seja, tá errado, né? Tá errado. Tá muito errado. Tá errado. Tá bem errado. É. Via Expressa em Floripa registra pior congestionamento dos últimos anos. As filas e o fluxo só amenizaram no fim da semana. De acordo com a PRF, muitas ocorrências de pequenos incidentes ou acidentes deixaram o trânsito ainda pior do que o registrado diariamente nos dois sentidos. Entre as 6 e 10 da manhã, na Via Expressa, foram registrados 9 acidentes envolvendo pelo menos 21 veículos. Olha aí, é sexta-feira, né? Sexta, quinta, sexta, a pessoa começa a enlouquecer. Sabe que eu faço notícia de manhã aqui, né? E aí, meu, onde eu vou lá colher as informações são os sites. Certo. Cara, quarta-feira é o dia que mais tem notícia. Eu vou falar pro Arthur, tu vai se lembrar disso aí. Quinta-feira de manhã, nenhuma notícia. Sabe por só quê? Só trânsito. Não, todo mundo saiu todo na quarta. Mundo... Desculpa, na sexta de manhã. Na quinta-feira todo mundo sai pra beber e aí começa a chegar tarde, manhã, não sai, sabe? Não tem notícia. Recicla. Ah, não tem notícia. Tá querendo dizer então que jornalistas saem pra beber na noite de quarta e quinta-feira não tem notícia, é isso? Tu acha que ninguém sai terça-feira, por exemplo? Não, na quinta-feira sai mais. Na quarta, tu tá falando? Sai menos. Eu queria dizer que eu tô sendo censurado aqui no programa com uma frase de Potter que aponta pra mim num cartaz menos tese. É o novo lema. É o novo programa. Mas mais piada e menos tese. Sabe o que porã, eu vou dizer porã. E vem falar menos tese. Hoje a gente já parou essa parte com 15 minutos de programa. A gente falta 4 minutos. Meu, hashtag menos tese, mais tese. Vamos botar menos tese aí no TT Brasil durante o programa. Mais piada. Eu quero dizer que eu concordo. Eu concordo com menos tese, mas eu preciso falar uma coisa. Fala. Não sei se vocês falaram isso no programa da Uma. Mais uma coisa. Notícia do Diário Gaúcho de hoje. 9 carros por dia são roubados na Zona Norte de Porto Alegre. Faz a conta. 9 carros por dia são quase 300 carros por mês. 270 em 30 dias. Para aí, né, velho? Para aí. Isso é palhaçada. Eu tenho para que falar aí. Isso aqui. Tá errado. Eu tenho falando que mal falar da isso Zona aqui. Norte. Eu não tá tô errado. Fazendo tese nenhuma. Eu só tô divulgando uma notícia boa, da região de Porto Alegre. Viu, Potter? Tá falando mal boa, da Zona Norte de onde eu moro. Isso não foi tese, porra. Isso aí foi uma notícia. Uma notícia. Mais notícia e menos tese. É. Isso aí. Menos tese. Mais fato e menos achismo. Menos mais tese. Piada, mais notícia e menos tese. Mais piada. Mais cantadinho. Porque a gente não é bom de tese. Vocês já falaram isso pro Mr. P, cara? Não. O quê? Menos tese. Não, mas o Mr. P é o tem, pode. Não, ninguém teve coragem. Fala alguma coisa aí, Pi. Eu vou ligar hoje pro Pi e vou falar. Boa noite. Olha, Pi, é o seguinte. Olha, né, RBS? Olha, eu já falei. É menos tese, Maurício. É muita tese, Maurício. Não, o nosso garoto propaganda da campanha Menos Tese é o Maurício Saraiva. Maurício Saraiva. E o goleiro do nosso time. 6:12, vamos dar uma girada no pretinho aí, vai, KG. Cara, mandar um abraço pro Diego, lá da CTR Turismo e Câmbio. CTR que tá toda ligada no pretinho básico. O Diego é o nosso ouvintão aí lá do Shopping Passeio na Zona Sul. Olha aí. Grande abraço aí, galera. Beleza. Aprenda a dar uma má notícia. gostei disso aí. Alô, senhor Carlos, é o Washington. Washington é o caseiro do sítio. Pois não, seu Washington. O que posso fazer pelo senhor? Houve algum problema? É, não, só tô ligando pra avisar pro senhor que seu papagaio morreu, viu? Meu papagaio? Aquele papagaio que ganhou o concurso? Da Inter, aquele? É, ele mesmo. Pô, mas que desgraça. Eu gastei uma fortuna com aquele bichinho. Mas ele morreu de quê, seu Washington? É, morreu de comer carne estragada. Carne estragada, mas papagaio quem foi carne. Que fez essa maldade? Quem é que deu carne pra ele, o seu Washington? Não, ninguém não. Ninguém comeu carne dos cavalos mortos. Cavalo morto? Só piora, Eduardo. Mas que cavalo morto, seu Washington? Aquele por sangue que o senhor tinha. Morreu de tanto puxar carroça d'água. Tá louco? Mas que carroça d'água? É, mas pra mais apagar o incêndio. Incêndio? Meu Deus, mas que incêndio? É um incêndio na sua casa que caiu uma vela, caiu e pegou fogo nas cortinas. Não, uma vela. Mas queima. Mas aí tem luz elétrica na casa. Que vela era essa? Do velório! Velório de quem? Velório da sua mãe! Ela apareceu aqui sem avisar, eu dei um tiro na força dela, achando que era um ladrão! Meu Deus, que tragédia! E o homem começa a chorar copiosamente. E aí o Washington termina: opa, não, peraí, senhor Carlos! O senhor não vai chorar por causa de um mero papagaio, né? Oh, muito bom, cara. Que legal. Quem mandou? A Priscila Jung. Jung. Fala aí, Paulinho Santana. Olha aqui, ó. Quê? Eu estou muito feliz que aquele rapaz não dá pra ver, tá feliz, tá pra cima, tá altivo, tá bacana. Alto astral. Alto astral. Vou contar uma piada. Muito bem, conte uma piada para nós, Santana. Num asilo. Canta antes, canta antes. Canta, canta. Canta, primeiro canta, faixa amarela, faixa amarela. Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro. É uma coisa bem singela. Eu vou lhes dar uma faixa amarela bordada com o nome dela. Pra quê? E vou mandar pendurar. Onde, onde, onde? Na entrada da favela. Ei, que beleza. Sou muito fã do Zeca Pagodinho. Nós também, todos muito fãs do Zeca Pagodinho. Inclusive. O Zeca vem no planeta esse ano? O, não quem sei. Quem é que vem no planeta, aliás? Tem alguns Zeca. Que é isso, cara? Mas não, tu já sabe. Bota a trilha, então. Bota só a trilha, rapidinho. Eu gostaria de cantar no planeta. O quê? No palco. Só a trilha pra nós relembrar. Vamos. Pra Beta Trans nesse ano com Rolling Stone. The Beatles. Exalta Samba. Que isso, rapaz? Calypso. Calcinha Preta! Ovelha! Ovelha! Paulo Santana! Fala, Paulo Santana! Fala. Ovelha nem o Potter conhece. Num asilo, dormem 50 velhinhos no mesmo quarto, porã. E tem uma escada no centro deste quarto. A escada está imunda e cheia de catarros. Só os velhinhos catarrentos. Que isso, pô. Um dia, eles acordam e veem que a escada está brilhando. Ficam perguntando o que será que aconteceu nesta escada. Até que um fala: Fui eu que ontem fui cuspir e ficou um fiozinho e eu fui chupando. Ai, que nojo! Cara, ó, foi a piada mais nojenta já contada aqui. Emendou tudo! Muito, muito nojenta. Nossa! Eu gostei! Mandar beijo pra Camila, Ana Paula. E aí, Ana Paula pede mandar pro filho dele, o Gabriel Porto. Mas Cíntia, Bárbara, Will, Jéssica e Débora de Blumenau, que ontem estavam no Festival Mundial de Publicidade lá em Gramado. Também um abraço pro Guilherme Tafarel, que é filho do professor Bruno da Famex. É tua, Tafarel! Que nos escuta. E também pras meninas responsáveis pelo lounge lá no Festival Mundial de Publicidade em Gramado. As quatro meninas que trabalham na RBS. Um beijo então para a Fernanda, a Fê, que trabalhou com a gente aqui, a Betina, a Bárbara e a Paola. A Bárbara, maravilhosa. Posso fazer uma coisa que há muito tempo eu não faço aqui? Posso? Uma piada? Pode, vai. Não, pode. Piada. Cantada. Cantada do Bote! Apoio! Absorventes Darcy! Clayton Soares, não mano. Porém não tava. Chega, eu vou no Darcy, Reis, uma nota. Uma pra mim. Darcy. Tá? Quando tu fala Darcy, o que tu pensa? Os Darcy Pacheco, né? Sim, sim. Tá ótimo. Absurdo. Vai. Tá, Geis. Muito bom. A gente vai entender os caras. Ah, minha velha! Captei, eu sabe o guru. Boa. Escandalha nada. Chega nela e fala assim: você gosta de batata doce? Sim, por quê? Porque eu vou botar açúcar nas minhas. Essa é uma baita cantada, meu. Isso vai, Geiso. Gatíssimas. Me chama de motorista alcoolizado que eu me perco nas tuas curvas, tá lá, mano? Aê. Teu pai é mecânico? Sim, por quê? Porque você é uma graxinha. Ah, ei, graxinha. Gatíssimas, você está esperando o ônibus? Sim, por quê? Porque você está no ponto, tá ligado? Essa é antiga. Chega no vidinho dela e fala assim: você não é o hino nacional, mas cantar você com a mão no peito. É boa, hein? Seu pai é médico, sabe? Que saúde. Você é advogada? Sim. Então eu tenho o direito de te conhecer melhor. Barbaridade. Você não é a Ivete Sangalo, mas me faz levantar poeira, sabe? Você não é o Falcão do Rapa, mas valeu a pena. São cantadas do Cleiton Soares, ó. De Brusque, Santa Catarina. Valeu, mandou bem, Santa Cleiton, Catarina, hein? Que nos adora. Mandou bem. Inacreditável, ontem no Festival Mundial de Publicidade, a galera de Santa Catarina chegava lá apaixonada pelo Pretinho Básico. Adora um Porã. Adoro o KG, adoro o Feta, adoro o Geis, adoro o Piange. E pediam menos tese. Maurício Amaral, e era o que foi discutido nas palestras lá no Pretinho. Menos tese, né? Pretinho Básico, menos tese. Hashtag menos tese. Já chegamos já no TT Mundial, hein? Já, ainda no TT Mundial, número 1 no mundo. Ainda não. Menos tese. Eu tenho certeza que vocês a uma mandaram um abraço pra Blumenau, 161 anos, né? Não mandamos. Não mandamos. Nós mandamos cara, no pijama, né, meu? No pijama. É o cara de Blumenau, né, Porazinho? Esperamos por ti aqui. Blumenau. Blumenau! Bom dia, Brasil! Vai, Porã! Vou contar uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Absorventes Darcy! De novo, cara? Não, pagando bem. Botaram uma grana forte aí. Tem que botar, né? Tem que botar mesmo. Grana forte. Velhote entrou na sala de espera de um consultório médico. Quando ele se aproximou da mesa da recepção, a recepcionista disse: bom dia, senhor! Qual o seu problema? Meu problema é no pênis, minha senhora. Que isso, cara? E a recepcionista irritada: o senhor não devia dizer uma coisa dessas aqui, hein? Numa sala de espera cheia de gente, causa embaraço aos outros clientes, aos outros doentes. O senhor devia ter dito que estava com um problema na orelha, por exemplo, e depois falar a verdade ao doutor, lá dentro do consultório. O homem retirou-se da sala, esperou alguns instantes, depois entrou de novo. A recepcionista sorriu e perguntou: sim? Eu tô com um problema aqui na minha orelha. E a recepcionista, né, aprova, sorri para o senhorzinho, toda triunfante. E qual é o problema da sua orelha, senhor? Ai, que arde pra caramba quando eu mijo. Muito boa, Porazinho. Saca aquele... Lembra aquele cachorrinho, o... A raça dele, Yorkshire. Yorkshire. Que sumiu, o Bartô. Acharam o Bartô. Olha que legal isso aqui. Cara, dá um chute nesse bicho pra mim, pelo amor de Deus. Não, com os animais, não. Não. Esse bicho aqui. Não é o cachorro, é esse bicho aqui. Esse aí pode bater. Encontramos o Bartô. Vocês são os caras. Depois que o Fetter leu o e-mail, meu telefone começou a tocar. Vocês não têm noção da repercussão. Realmente, todo mundo ouve o PB. PB, todo mundo tá vindo. PB, todo mundo tá vindo. PB, todo mundo tá vindo. Graças a vocês, esta audiência maravilhosa, conseguimos encontrar o nosso cãozinho. Só aqui. Se vocês já tinham a minha simpatia, agora conquistaram meu respeito e admiração. Vocês têm mais uma fã número 1. Estamos muito felizes e queremos agradecer a todos que nos ajudaram e apoiaram. Principalmente ao seu Bruno, que encontrou o Bartô. Grande Bruno. Cuidou muito bem dele e, acima de tudo, devolveu o ao seu lar. Se tem uma coisa boa nessa história, é ver que existe muita gente boa no mundo. É verdade. Mas existe também muita gente má. É verdade. Muito mais, olha. Em anexo, a foto que tiramos ontem à noite para dividirmos essa alegria com vocês. Beijos da Aline Kunhardt. Mostra aí. Cara, infelizmente, eu não vou poder mostrar a foto aqui pra vocês. Porque é rádio, né, meu? Ah, não. Tá aqui o bebê, o guri, cara. Olha o guri de 1 ano e 8 meses. Olha a alegria do guri, cara. Que beleza. Mas olha só, tinha um e-mail também do pessoal da Pet Shop, onde foi perdido. Ah, ele fugiu, né, pelas grades. De onde ele fugiu e tal, que eu não tenho aqui agora. Pet Shop Mundo Cão, né? Mas o que dizia? Eu não li o e-mail, na verdade, Arthur, mas eles queriam... Ele, não, foi pra mim que veio, é. E eu prometi que leria no ar e quero ler no ar aqui e tal. Vou procurar pra, na volta do intervalo, fazer aqui esse contraponto aí. Deve estar entre os meses que tu trocou com o Nelson Sirotsky ali, na tarde de hoje. O bichinho tava, só pra situar, o bichinho tava nessa pet shop e aí ele fugiu pelas grades do pet shop. Isso aí. Foi esse o toque que a gente deu e aí acharam o bichinho que tava isso perdido aí, lá em, no bairro de Higienópolis. É que provavelmente num caso isolado e divulgando o nome desta pet shop, a gente acabou com todo um trabalho de muitos cara, anos. De maneira alguma, cara. Não, isso fez propaganda. Isso acontece. De maneira alguma, isso acontece. Exatamente. Eu até mesmo porque o bichinho é bem pequenininho, cara, né? É, e você perdeu um cachorro só, né? Não, não é assim. Sabe que hoje eu fui parado nas ruas por ontem ter defendido os cães aqui. Isso é mentira, porra. Ninguém de nós é parado na rua. Fui parado na rua por ter defendido os cães. Atenção, você ouvinte, isso é mentira. A gente não é parado na rua pra discutir coisa do programa. Não existe isso. As pessoas apoiam certas opiniões que temos aqui. Eu tô porã, sim. Deixa eu falar uma coisa contigo. Não, a pessoa aqui já sabia que eu era porã. Isso aconteceu contigo? Menos tese. É, porã, menos tese. Cara, eu vou embora, velho. Vai, Cagezinho. E aí, rapaziada do Pretinho, meu nome é Marcos Antônio Soares Pereira. Sou estudante de engenharia civil da Unisc, Santa Cruz do Sul. E vim por meio deste e-mail dar minha contribuição para esse que é o melhor programa de rádio do sul do país. Olha! O verdadeiro nome das profissões, ô Geiso. Especialista no desenvolvimento de bases de abrigo humano. É? Como é do desenvolvimento? Pedreiro. Auxiliar administrativo em setor de segurança pública. Segurança. Recepcionista de presídio. Puta. Supervisor de conservação de abrigos para subprodutos humanos. Coveiro. Limpador de fossa. Cozinheiro especialista em preparo de grãos com óleos e derivados do leite. Leiteiro. Pipoqueiro. Administrador chefe de logística métrica vertical de seres vivos. Engenheiro civil. Assessorista. Encarregado gerencial em documentos ao setor bancário. Office boy. Assistente administrativo de materiais e mercadorias. O cara que bota as coisas no supermercado, isso aí. Diretor de assuntos aleatórios relacionados a tecnologias. Nerd. Técnico informático. Técnico de produção e desenvolvimento de impressão multimídia. É o cara que faz. O homem que copia o balcão de gráfica rápida. Não, lá nós vamos. Especialista em instrumentos de cordas, barra, percussão em geral, responsável pelo gerenciamento de vendas. Vendedor de violão. Especialista em indenizações provenientes de mudanças mal executadas no paradigma profissional. Advogado leiteiro. Trabalhista. Advogado trabalhista. Especialista no controle de variação da poeira em centros habitacionais. O cara que limpa, né? Gari. Gerente operacional de logística de materiais pesados. Motorista de empilhadeira. Administrador do setor de diversão e entretenimento adulto privado. Porteiro de... Cafetão. E finalmente, especialista em captação e uso teórico de informação cultural e técnica. Radialista. Estudante. Não, foi o Marcos Antônio Soares Pereira. Pereira. Grande. Qual é, hoje? Tem uma charadinha. Zoada. Qual é a charadinha, gente? O que é um pontinho branco fazendo abdominal. Deixa eu fazer uma análise rápida do teu comportamento no programa. Deus, e não posso fugir de uma comparação com um cara que nós tivemos aqui, que era o Dudu. Lembra do Dudu? Sim. O Dudu é isso aí, cara. O Dudu, de vez em quando, ele não entende. Ele não entende e eu aperto a vinhetinha aqui pra parecer que é ele. Vou apertar de novo. É isso aí, cara. Aí, viu só? Esse cara começou pianinho aqui na empresa. Sim. Veio por baixo, pá, subiu. Quando viu, cara, subiu pra cabeça dele e ele... É isso aí, cara. Tá acontecendo isso contigo, Geiso. Tu entrou aqui no programa, pianinho, só no sapatinho. Daí o que que tu fez? Tu roubou as cantadas do Potter. É isso aí, cara. Primeiro tu roubou as cantadas do Potter. Depois tu tá roubando as charadas do Zacarias. É isso aí, cara. Não, mas é que os caras que me dão, mas eu só leio. É isso aí, cara. Tá bem. Mas então, até quando vai essa vinheta? Meu? Enquanto eu estiver apertando, ele vai. Tem uma outra aqui, olha. Olha essa aqui, ó. Vai fazer teus trotezinhos, cara. Aqui, ó. Eu vou fazer até um samplerzinho, cara. Quer ver, ó? Vai fazer teus trotezinhos, cara. Aí boa, boa, demais, né? Vai fazer teu trotezinho, cara. Vai. Agora uma e a outra, uma e a outra, uma e a outra, ó. É isso aí, cara. Vai. É isso aí, cara. Vai fazer teu trotezinho, cara. É isso aí, cara. Vai fazer teu trotezinho, cara. Vai. É isso aí, cara. Vai. Ah, não aperta mais, não, vai. Não. E a charadinha que tu roubou do Zacarias, Jesus? O que é o pontinho branco fazendo abdominais? É um white branco. Metal motherfucker. É um abominável nome, dá merda. Abdominável, burro! Olha, a vergonha é roubar e não poder carregar. É verdade, cara. É. Falou tudo agora. O que é o pontinho verde em Pernambuco? Ah, pontinho verde em Pernambuco? É a dança do machixe. Green Fever. Green Fest. É um frevo de quatro folhas. Um frevo? Um frevo? Muita quatro folhas. O que são quatro bondinhos azuis na praia? Os Smurfs no verão. Os Smurfs tomando sol. Tá? O que é um bondinho amarelo cantando? É o Emílio Santiago. O que é um bondinho marrom cantando? É o Beconzito Santiago. Não. Marrom. É o Carlinhos Brown. Ah, é isso aí. Bom dia, galera do Pretinho. Quem prefere infartar, levanta a mão. A celulite é uma defesa orgânica feminina. Eu tenho. O organismo joga ali na sua bunda o excesso de gordura que você come. O meu organismo joga na minha bunda. Ao invés de entupir suas artérias. Por isso, homens infartam em maior quantidade que as mulheres. Eu tinha certeza que havia um motivo. Deus não seria tão injusto. Eu, então, não infartarei tão cedo. Beijão, Giane de São José. Vai infartar sim, não tem essa, cara. Vai infartar e vai ter celulite. Tá agorando o ouvinte? Não, cara. É quase certo que toda mulher terá celulite. Todo ser humano tem celulite? Não, eu não tenho. Eu tenho. Eu tenho barriga, teta e não tenho celulite. Sabe onde é que tem celulite? No lugar onde tu não enxerga. Não tem. É no campinho. Todo dia eu peço pro Porã e Porã. O Porã tá dizendo que eu já te falei que tu tem, tu não enxerga. Eu não tenho. É no campinho ali, da área no campinho. Parou agora. Ó, menos tese do. Fala, galera do PB, meu nome é Eli e eu tô vendendo um notebook da marca Dell, modelo como é que se fala? Inspiron mesmo, Inspiron. Cara? Inspiron 15R para vender. Está com 4 meses de uso, estado de novo, zero bala, configuração, processador i5, 4 GB de memória, 500 GB de HD. É um notebook preto, porém esse não é o modelo novo, que é possível trocar a capa para outra cor. Dá pra trocar por outra cor, né? Se quiser. Dá pra trocar por outras cores, assim, e tal. Exatamente. Acabei de mostrar o meu Dell Inspiron aqui agora pra galera. Rosinha não, né? Velho, é rosinha porque qual é o problema, cara? Combina com blusão. Rosinha ruim, né, cara? Rosinha brabo. Combina com blusão verde, mangueira. O cara tá vendendo por R$1.500 esse Inspiron 15R. E-mail vendo15r@gmail.com. Feito! Olá, galera do Pretinho! Pretendo abrir uma pizzaria alto padrão em Balneário Camboriú. E estou à procura de um pizzaiolo, ajudante de pizzaiolo e forneiro. Tamo aí, né, Magnata? Sou forneiro. Ah, eu faço a massa, hein? Como o programa de vocês tem uma audiência fantástica no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tenho certeza que vou conseguir ótimos currículos. Quem estiver interessado, mande o currículo para Procuro Pizzaiolo. Ah, só um pouquinho. Eu vou anotar aqui, hein? Pizzaiolo é com dois Zs. Procuro pizzaiolo. Dois Zs. É pizzaiolo. De zebra. Pizzaiolo. É com dois L também? Não, não, é um L só. Se fosse com dois L, eu falava que era com dois Zs e dois Ls. Mas não, é dois Zs. Não, repete de novo tudo pra mim, por favor. Ele já esqueceu. Procuro pizzaiolo@hotmail.com. Ah, legal aí, Magnatinho. Ó, o verão inteiro na beira da praia fazendo a massa e assando no forno. É o André, cara. Diz que desde já estamos convidados para a inauguração que vai acontecer em novembro. Ah, muito bem. Manda aí o nome da pizzaria depois pra gente falar, tá, bruxo? É fazendo a massa. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Voltamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida com Da Milera Moda está nas ruas, telefonia Big e Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quem é que vai fazer o bola aí agora? Meu Deus. Quem? Feito! Eu quem? Tu pode, liga o microfone então, filho. Isso, agora vamos bem. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Vai, Potter! Vai, Paulo! Olha só, e hoje, hein? Criciúma e Duque de Caxias no Heriberto Wilson. Tem que ganhar o Criciúma, porque o Duque de Caxias é o Lanterna virtualmente rebaixado pra Série C. Então, vamos tem que lá, ganhar hoje. E o Criciúma vem de derrota, né? É. 4-2. É. Não, o Criciúma começou, ele deu uma arrancada e aí meio que se perdeu na poeira. É uma boa chance pra recomeçar hoje aí a reação. Vamos lá, e tem mais jogos agora no final de semana. Brasileirão, primeira divisão. Amanhã. Olha, no sábado, hein, ó. Figueirense, São Paulo, Orlando, jogaço, Scarpelli, hein. 6 horas da tarde também, no mesmo horário, Atlético Mineiro e Havaí. Esse aí dá pra ganhar, esse é pra ganhar. Olha, esse é pra ganhar e sair da zona de rebaixamento, hein. Como é que foi o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense? Foi 1-0 pro Atlético Mineiro. Gol de pênalti, sofrível. E no domingo, é verdade, olha, Chapecoense, Joinville, Série C, 3 horas da tarde, Caxias e Santo André, pela Série C do Brasileirão, ó. Agora Série A, tu quer? Série A. Agora Série A do Brasileirão, olha só, no domingo, 4 horas da tarde, tem a dupla Grenal, hein? Não, só o Grêmio. O Grêmio e Atlético 4, Paranense, olha, 4 da tarde, o Grêmio aí sem com o Mário Fernandes na direita, o Atlético sem o Renato, com o Antônio Lopes confirmado, delegado assumiu. Bom treinador, hein? Muito bom, Brito. Olha a Débora de Oliveira. Brito, o Inter conquistou a Recopa, Brito. Cala a boca, Débora. Débora de Oliveira, olha, boa informação, Débora. É verdade. E o Inter, esse que conquistou a Recopa, segundo Débora de Oliveira, e pega o Ceará no PV, Presidente Vargas. Muito bem, quem agora é a zaga do Inter, ô Paulinho Brito? É Moledo e Juan. Boa, Brito. É verdade. Obrigado, era isso? Não tem mais. Tem mais um jogo só. Vai. O que mais? Esse aqui. Qual é o jogo? Nacional da Ilha da Madeira e Vitória de Guimarães. Olha, bom campeonato português, hein? Ah, o Piantes não tem dia. Agora me deu saudade do doutor Alceu. Doutor Alceu que lê o campeonato búlgaro. Não, isso tem aqui. Primeiríssima mão, campeonato búlgaro. Os jogos do campeonato búlgaro. Como é que vai ser o Brito no campeonato búlgaro aqui? Olha o campeonato búlgaro. Não, os amistosos, olha. Vai passar onde amistoso, o campeonato búlgaro esse ano, Brito? Na RBS TV Globo! Aqui a gente. Pode ser na Noruega? Faz a Noruega que vai. Vai, vai. Olha o campeonato norueguês. Bramansberger 1, Tromsø 1 também, 1. Valengores do Oslo 3. Oslo, rapaz. Oslo. Hagens da 2. Sabe falar norueguês? Hagens da 2. Então vamos pro belga. Então vamos pro belga. Frendestais 1, Stromberger 2. Belga, agora vai. É o Stromberger Field. Hassingen 0, KV Mechelen 0. Hagen não é árabe, cara. É belga. 0. Kordemene 4. Chipre, do Chipre. Apollon Limasson 2. Hermes e Rapro. É bom o Hermes e Lapu. Ah, esse é bom mesmo. Agora País de Gales. País de Gales. Olha o País de Gales, hein? Aberistinomolo interrogação bala tal interrogação E agora o inglês domingo. Olha, no domingo, olha, bons jogos do inglês, hein? Nottingham Forest 1 West Ham 4, que jogo bom, hein, Cagê? Eu tava vendo agora as eliminatórias da Eurocopa. A Holanda tava ganhando de 11-0 de qual é o país? Que maravilha. Aqui, eu pego aqui. É Holanda. Aquela ilha lá. São Marino. São Marino, é isso aí. Olha onde o Senna bateu. Acabou 11-0. 11-0, acabou 11-0. 11-0. Não era São Marino? Morreu em Imola, na Itália. Débora de Oliveira, sempre a informação errada de Débora de Oliveira que me não, passou. Não foi a Débora, não. Não culpa a Débora. Brito, não faça assim. E a Argentina, como é que foi a Argentina hoje? Ganhou de 1-0 da Venezuela. Tá, olha, gol de Otamendi, hein? Tá, olha, deu, né? Deu. Era isso. Obrigado. Vou eu aqui. Vai. Quero falar aqui pra nossa audiência sobre os produtos da telefonia Big. Celulares e telefones com preços baixos, muito baixos, bem baixos. E tem mais, celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, Facebook e falar com a gente aqui também. Olha esse aqui. Ah, aliás, bonito, hein? Aqui, deixa eu mostrar aqui pra você. Aquele ali. Esse aí. Esse é bom. Isso, olha aqui. Pra galera entender que eu tô com o troço na mão mesmo aqui, ó. Ah, o troço na mão. Olha aqui, o troço tá na mão aqui, ó. Samsung Chat 335. Câmera de 2 megapixels, Wi-Fi, teclado QWERTY, MP3, rádio FM. E no Tim Infinity Pré, ele sai por R$300. R$300 pra você ter um aparelhinho da Samsung, sonho de consumo. Opa! Ai, não, cara! Não quebra o bagulho, desculpa. Meu. Sonho de consumo na sua mão. Pode parcelar, inclusive, em 10 vezes que de R$30. Passa lá no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você e leva esse Samsung Chat 335, porque esse aqui quebradinho é meu. Esse aqui é o meu. Vai, KG! Ô, meu, preciso... É um assunto comovente aqui. Eu preciso da atenção de vocês. Ou do celular. Desculpa. Lá do celular, lá, meu. Depois o troço não, não muda mais de temperatura. Era o controle do ar, cara. Era o controle do ar. Pra mostrar que é forte o celular. Colegas, vai, Kogi, quando o nosso cortador de gramas quebrou, minha mulher ficava sempre me dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra coisa pra cuidar antes. O caminhão, o carro, a pesca. Sempre alguma coisa mais importante pra mim. Finalmente ela pensou num jeito esperto de me convencer. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei-a sentada na grama alta, ocupada em podá-la, com uma pequena tesourinha de costura. Fiquei olhando em silêncio aquela cena por um tempo, me emocionei e tomei uma decisão. Entrei em casa, em alguns minutos voltei com uma escova de dente, entreguei para minha mulher dizendo... Quando você terminar de cortar a grama, pode também varrer a calçada. Calma que não terminou. Depois disso, não me lembro mais de nada. Os médicos dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo resto. Que beleza! Quem mandou aqui? Peraí, quem mandou? Foram várias aqui. Eu tô lendo em drops. Aqui, ó. Não precisa ler tudo. Tem foi drops aí? Dá um drops. Da produção Wagner Correia. Manda um quebra-costela violento e um. Andaladas. Não, é DSTV. Pra rima assim, Demer! Pra fazer a TV que você vê. O Potter faz muita coisa que você não vê. Mas ele faz pra você. E-mail do cara aqui, ó. Resposta à gordinha e à magrinha que mandaram e-mail pra gente aqui. Tô mandando esse e-mail pra falar a opinião de quem realmente se importa. Um homem. Alguém que realmente vai se preocupar. Fiz uma pesquisa, pequena pesquisa, entre meus amigos. De 5 amigos que perguntei, 3 homens preferiram as magrinhas e 2 mulheres ficaram divididas. Uma preferia magrinhas e outra preferia gordinhas. Pelos padrões de beleza que temos hoje, vocês sabem do que eu estou falando, creio que quase todos gostam mais das magrinhas do que das gordinhas. Mas é a minha opinião. Manda um tapa na cara de vagabundo, é Marcelino. Verdade, tapa na cara de vagabundo! Pro Lutielo Fernandes, abraço, mandou Lutielo. Gustavo Richard aqui. Obrigado, Gustavo. Vai, Geiso! Opa, desculpa, é o Potter. Sou o Vandré de Blumenau, sou carteiro há 12 anos e curto vocês todos os dias à minha hora do almoço. Ô, carteiro Vandré, tô esperando uma encomenda. Tô esperando uma encomenda que vem pelo correio. O carteiro do Pause é o carteiro Vandré. Eu quero dar estoque aí pra esse magnata. Pô, não vai ficar com a encomenda aí, magnata. Quero mandar um abraço pro meu carteiro Rocha, rapaz. Olha, Rocha aí, também. Rocha, tô esperando uma encomenda, Rocha. Tô de olho no Rocha e no Vandré, hein. Eu tô de olho nesses caras. Quero que mandem um fiadapu pros donos de cachorro que ficam soltos pela rua e um pode ficar tranquilo pros carteiros de Blumenau. Tô mandando uma piada. Piada do Bode! Apoio! Absorventes Darcy! Conheço uma maneira... Conheço uma maneira de conseguir uns dias de folga, diz o empregado à sua colega loira. E como é que você faz isso? Vou demonstrar pra você, loira. Nisso ele sobe pela viga, se pendura de cabeça pra baixo no teto. Nesse momento o chefe entra, vê o empregado pendurado no teto e pergunta: que diabo tá fazendo aí, rapá? E aí o cara: sou uma lâmpada. E aí o chefe: acho que você tá precisando de uns dias de folga, volte pra casa. Olha aí. Boa. Ouvindo isso, o homem desceu da viga, se dirigiu pra porta, a loira se preparou imediatamente pra sair também. Aí o chefe puxou ela pelo braço e perguntou: onde é que tu pensa que vai, loira? Eu vou pra casa! Não consigo trabalhar no escuro! É isso, rapaz! Bora burra! Bora burra, velho! Vai, Porazinho! Olha, mulheres vingativas também tem voz aqui nesse programa. Claro, todo tipo de mulher tem voz aqui. Toda, todo tipo de mulher. Eu queria falar pro cara daquele e-mail ali que pra gostar de gordinha é só provar. Olha, meu. Olá, pretinhos, adoro o programa de vocês, mas acho um tanto quanto machista. Então aqui vai algumas frases pra dar uma equilibrada nas coisas. Beijos a todos, menos para o Potter. Tayara Ribeiro, conheces? Conheço. Aí isso explica muita coisa. Se alguém um dia me ver correndo atrás de um homem, é porque ele roubou minha bolsa. Muito fraca, mulheres. Essa é boa. Fácil é o que se diz da mulher que tem a moral sexual de um homem. Uma salva de palmas às mulheres que pensam... Que isso, cara? Que é isso, cara, vi dois amigos hoje pela manhã conversando justamente sobre isso. Que coincidência. Quem era? Aqui, o pessoal da rádio aí, o pessoal que trabalha aqui. Todo homem tem o sagrado direito de ser imbecil por conta própria. Homem maduro é homem com febre amarela. Essa foi boa. Três palavras para conquistar uma garota. Eu te amo. Três palavras para conquistar um garoto. Vamos jogar PlayStation? Vamos jogar PlayStation. Ele transa bem, leva você para comer bons queijos e vinhos? É seu amigo? Então fica com ele. É o máximo que você vai conseguir de um homem. Frase de Marília Gabriela. Olha aí. Pensadora Marília Gabriela, para você, mulher que tá se arrumando para ir para noite hoje, pensar. Tem homens que é só pra transar, infelizmente. E tem outros que é pra te levar pra comer bons queijos e vinhos, né? Não, os que são pra transar são os pra queijo e vinho também. É mesmo? É. Não, se homem... Se, mulher, atenção, mulher, você que tá agora no carro, solteira. Cara, tu tem, tem noção, cara. Tá só um pouquinho. Tá esperando aí, alguma coisa pra essa noite, né? Tu tem noção do que tu tá fazendo agora, Ele cara? Tem. Tu lembra quando tu falava, você, mulher que trai? Agora, sim, você que casal que tá no carro, tu lembra quando falava, cara, quantos casamentos tu acabou, cara? Cara, mas a verdade tem que reinar. Eu gosto muito quando o Potter faz isso. É. Por favor, faz isso. Não, sim. Não, vou falar com você hoje. Você quem, cara? Tu tá olhando pra mim, rapaz. Você que tá no carro agora solitária, é bonita, se acha gostosa, comprou roupa pra sair, mas vai se fazer da noite. Não se faça. Aproveite, o primeiro que tiver um pouquinho melhor de lábia... Vai. Vai fundo. Mas vai. E vai sem medo. Não deixa passar essa oportunidade. Se entrega. Vai fazer um homem feliz e, por incrível que possa parecer, vai acordar com um sorriso lá na cara. Lá na cara. Muito bem. Lá na cara. Muito bem. Lá, bem lá na cara. Mas também quero fazer pra falar agora com você, mulher que traiu o seu namorado agora de tarde. Hoje de tarde? Hoje de tarde. Fala com ela, fala, Potter. Será que aconteceu isso hoje de tarde? Não só namorado, marido, aconteceu, né? Marido, pai do filho, filha da mulher. Qualquer coisa. Cara, que é problema. Marido, o cara você que foi traído mesmo. Hoje de tarde. Nessas últimas horas, uma legião de novos cornos surgiram no planeta. Cara, dia desses eu tive a oportunidade e eu vou falar aqui. Novos e velhos. Não vou falar. Vocês querem me falar algo? Não é pra ti, Santana. Santaninha, tá então me dá o meu cigarro que eu vou. Ouve, Santaninha, ouve. O que tem de gente que vai a motel à tarde? Não. É impressionante. O que tem de gente... Mas tá aberto o motel de tarde? Abre o motel? Maravilhoso. Mas diz que o melhor horário, que o horário de maior movimento é o do meio-dia, né? É? O pessoal quer almoçar. Todo mundo vai ouvir o discorama no motel. This is the rhythm of the night. Só eu não vou no motel meio-dia. Eu tô aqui trabalhando todo dia, eu tô aqui tocando no discorama. Mas você, vagabunda, que traiu o seu namorado hoje à tarde, que você foi trabalhar, mas deu uma escapadinha... E foi. E tá com vergonha de olhar pra ele agora no carro. Ai. Vai beijar a boca dele agora. Olha pra ele, vagabunda. Para, meu! Mas ela tem que ouvir. Para! Olha pra ele agora, piranha. Para, Potter! Cara, eu vou pedir pra tu sair. Traiu o namorado e o coitado do corno foi te pegar no trabalho. Vai ver que mereceu. E aí, sabe qual foi o pior? O cara que saiu ao lado dela na porta do trabalho era o cara que tava com ela no motel. Filha. Não pode, não. É lamentável. Isso é lamentável. Olha pra cara do teu namorado agora, teu marido. Olha. Olha agora. Olha agora. Olha só, vagabundo. Não vale nada. Calma, Jason. Não vale nada. Eu nunca xingo ninguém, né? Não vale nada. Tá certo, Jason. Tem que xingar. Tem que xingar a Jennifer lá, que fica com sarampo. Como se nenhum cara tivesse feito isso hoje à tarde. Nenhum. Não. Não, não. Homem não faz isso. Homem não faz. Homem não faz isso. Homem quando faz, faz à noite. Se faz, faz à noite. É. Homem não inventa motivo pra sair. Homem vai sair de tarde. Vou sair, Mulher tem mais autonomia pra isso, né? Ah, é claro. Mulher tem mais autonomia. É mais esperta pra isso também, né? Toda vida, o homem é muito burro, né? O homem sempre deixa os pezinhos de fora. A mulher mente muito melhor. A mulher sabe mentir. É verdade. Tá aí um bichinho que sabe mentir e manipular. É verdade, porra. É verdade, porra. Esse bichinho mente e manipula. Agora, fala com você. Esse bicho é perigoso. Você aí que tá traindo sua mulher com umas três meninas e tá feliz, né? Chega no futebolzinho e fala, tá se achando? Eu sou foda. Na cama eu esculachado, cara. A sua mulher tá te traindo com seis. Que isso? Ah, não. Dobrou. Era propaganda da Ipiranga lá. Corno. Tá menos tese, pô. Menos tese. Acabou! Começar o discorama pra internet nesta noite de sexta-feira. A gente vai ficar com essa música da Renata Arruda, o Canudinho. Se tivesse um Canudinho. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo BB. Voltamos amanhã à 1h às 18h e na segunda-feira ao vivo. Valeu! Bom final de semana! Canudinho! Canudinho! Não, vamos Canudinho, vamos a Renata Arruda. Vamos, ela tá cantando. Cala a boca, meu. É sério. Tava quem, cara? Não, Renata Arruda. Pra dentro do meu mundinho. Vai ser uma cantada, Vala. Pra comigo viver, pra comigo viver. Se eu tivesse um canudinho, eu mentia a você. Ah, não, Jesus. Pra acabar com esse vazio, o vazio de viver. Aumenta o som. Se eu pudesse te liquefazer, eu prefiro Gala. Eu tive que até ficar de porre. Você me detesta, você me enlouquece. Ai meu Deus, gala, como é que você pode? Gala. É a única música que vocês conhecem, Gala. Fechar o microfone, vocês não sabem se comportar. Não, Voz do Brasil agora. Acabou, terminou. Calma aí, vamos fazer, vou parar o refrão. Estribilho.